melhor para o seu corpo. ZYK 563, 88,7 MHz. Rádio Clube de Birigui Limitada, transmitindo de seus estúdios na Avenida 9 de Julho, 2875, Birigui, Estado de São Paulo. Nova Clube FM, uma emissora do Sistema Sabione de Comunicação. Nova Clube. Programa Lua.